Produções. DJ Rafael NBB. A gente vai fazer uma pequena apresentação aqui. Fábio Júnior e companhia, Bolinha Batidão. Obrigado desde já pelo convite. Fábio Júnior, Bolinha Batidão. Vamos passar mais música gostosa pra você. É. Vamos chegar pra curtir o nosso som. Cima, menino. Ao vivo. Vamos chegar. E aí? O porquê eu preciso te dizer? Pra de uma vez te convencer, eu preciso de você. Eu não vivo sem você e eu não posso mais ficar assim, distante do teu olhar. Sozinho eu vou chorar por você. E cada momento que a gente passou ficou na lembrança. Na noite escura encontrar você, a minha vida é amar você, cada segundo aumenta o querer. Te amo, te amo. Vambora, menino. Só começando por aqui, Paulinha, Batidão, Fábio Júnior e companhia. Ao vivo! O porquê eu preciso te dizer? Tá bom pra ti, Paulinha. Pra te uma vez te convencer. Eu preciso de você. Eu não vivo sem você. Ficar assim, distante do teu olhar. Sozinho eu vou chorar por você. Vou pelas ruas buscar você. Na noite escura encontrar você. Alexandre no teclado. Vamos lá. Segura o teclado pra não cair aí o teclado. Segura. Tá só começando. Vou pelas ruas buscar você. Na noite escura encontrar você. A minha vida é amar você. Cada segundo aumenta o querer. Te amo, te amo. Sucesso, como é que é? Vamos dançar. Você já me esqueceu. É o que eu posso fazer. Tem que convencer de uma vez. Eu tenho que ficar contigo. Como é que é? Mas não tenho que chorar. Eu não preciso sofrer por isso. Preciso encontrar uma forma pra me erguer e começar. A regra do jogo mudou, já que não sou mais seu amor. Quero ir de volta no começo. O amor não tem preço. Felicidade urgente, dona do meu coração. E pra recomeçar, preciso ser feliz. Vamos embora! Já me esqueceu do que eu posso fazer. Até me convencer de uma vez, eu tenho que ficar contigo. Mas não tenho que chorar, eu não preciso sofrer por isso. O que passou, passou. Preciso encontrar uma forma pra me erguer. A regra do jogo mudou, já que não sou mais seu amor. Eu quero ir de volta ao começo. O amor não tem preço. Felicidade urgente, dona do meu coração. E pra recomeçar, preciso ser feliz. Preciso ser feliz. Preciso ser feliz. Preciso ser feliz. Sucesso marcante pra você, Gustavo. curtir. É paixão. Bora de longe. Outra vez a madrugada eu não consigo te esquecer. Eu queria que a saudade fosse falar com você. Sem querer te magoei, machuquei teu coração. É que eu não controlei o impulso da minha paixão. E pra te dizer o quanto dói a solidão, e pra te mostrar que não valeu a pena não. Nunca teu amor controla teu pensamento. Yeah. Foi por ilusão, veja bem como eu estou. Olha só o que estou, foi só sofrimento. Lance a tristeza e a saudade, bate de uma vez meu coração. Volta, amor. Outra vez é madrugada, eu não consigo te esquecer. Eu queria que a saudade fosse falar com você. Sem querer te magoei, machuquei teu coração. É que eu não controlei o impulso da minha paixão. Solidão, e pra te mostrar que não valeu a pena, não. Dá teu amor, controla teu pensamento. Oh, oh. Foi por ilusão, veja bem como eu estou. Olha só o que estou, foi só sofrimento. Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez meu coração, volta, amor. Se a tristeza e a saudade bate de uma vez meu coração, manda amor. Estamos gravando a primeira parte do nosso show. Alô DJ Rafael MB. Simba! Produções DJ Rafael MB. Vem pra dançar. Só você mora no meu coração. E nesse mundo eu não quero amar mais ninguém. Se estou com você, eu me sinto bem. Você é o amor que sonhei pra mim. Então fica comigo. Eu vou te amar. A minha vida é você, meu doce mel. Me abraça, preciso de você pra me aquecer durante as noites de frio. Estar com você é como um sonho. Eu não quero. O meu doce mel. Vamos dançar. Chega, Fábio Júnior. Fábio Júnior e companhia. Família Batidão. Talvez a tua vez, também que seja uma flor. Só isso, e não pareças pai, tão simples gesto de amor. mundo. Um beijo foi um beijo, a nexa de uma flor. Sorriso e um balanço espalha, um simples gesto de amor. Um choro de um dia apaixonado em busca de carinhos. Oh, choro, oh, que alegria é tanta. Você é uma loucura amar. Eu serei mais um pecador, porque amo você. Você é uma loucura amar. Você é um pecado desejar. Que eu serei mais um pecador, porque amo você. Amo você. Eu amo. Amo você. Gravando a primeira parte, DJ Rafael MB, Fábio Júnior Companhia, Bolinha Batidão. O segurança disse: é CD, isso é? Um beijo, um beijo, um beijo, um de uma flor. Sorriso e um palhaço espalha, é um simples gesto de amor. Um beijo, flor, um beijo, um beijo, de uma flor. Sorriso e um palhaço espalha, é um simples gesto de amor. Um choro de alguém apaixonado em busca de carinhos. Oh, oh, oh, choro, porque alegria é tanta. Alô, Giovanni! Sem uma loucura amar, sem um pecado desejar. Esquecer, ei, ei, coisas são meus pensamentos. Duas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Logo de evitar. Adoro esse teu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso escrevi essa canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que só quem se ouve te procuro sem saber onde está. Fábio Júnior e companhia, Bolinha Batidão. Gravação, primeira parte. DJ Rafael MB. Gravando tudo ao vivo. No Rio Acabo Teu, papai. Adoro esse teu jeito de amar, querida Mary. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber onde está. E tu conta o nome sem parar, sem saber onde vou. Te amo e peço pra voltar pelo nosso amor. Ao vivo! E vai que a Botelho hoje fecha pra você. Festividade São Sebastião, Fábio Júnior e Companhia, Bolinha Batidão, Tavares Salt. Por isso escrevi essa canção. Eu fiz pra poder te falar a palavra que toque seu coração. Te procuro sem saber a chora. sou eu, eu sou eu. O falta vem me ver. Agora sou eu sou eu. Quem chora por você? Agora sou eu sou eu. O falta vem me ver. Eu te amo. Bolinha Batidão, minha amiga Jaqueline, Alessandra no teclado. Primeira parte do nosso show, só esquentando aqui pra galera. Produções DJ Rafael NB. Eita, que tá bonito demais. Fábio Júnior e companhia, Bolinha Batidão. Whoa!

dormir e não poder sonhar. Em uma fantasia poder me agarrar. Faz de conta que sou com você, feliz é nosso paraíso. Como eu queria ter você um dia somente pra mim. Vem amor comigo que eu tanto preciso ter você aqui. Te dar o meu amor, sentir o teu calor até o fim. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, vem pra mim. Ah, como eu queria ter você um dia somente pra mim. Vem amor comigo que eu tanto preciso ter você aqui. Te dar o meu amor, sentir o teu calor até o fim. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, vem pra mim. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, vem pra mim. Oi, paixão! Gente, um prazer muito grande estar com você hoje. Essa noite legal, essa festa bacana. A gente tem o prazer de tocar pra você umas músicas muito legais. Fábio Júnior e Companhia, Bolinha Batidão. E essa galera gente boa com a gente, fazendo essa festa legal. Tá bom? Vamos lá, Bolinha Batidão. Fábio Júnior e Companhia pra você. Sim. Beleza, vamos chegar pra dançar. Galera que tá aí fora, vamos chegar junto a partir de agora. A gente vai mandar o clima pra galera curtir só na manhã aqui. Festividade do glorioso São Sebastião, ano 2016, aqui no Rio Caputeu. Vamos embora! Um abraço, meu amigo Ben, alô Badá. Bora, Rony! A onda da sofrência, cima! Eu não consigo entender. Não sei, sei porque tu acabou. Sem você eu sofro, sou na dor, sou noite, sou ninguém. Não sei, talvez, será que ainda pensa em mim? Triste acordar e sabe que não vou te ver. Cada dia sem você parece um cego pra mim. E hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei. Chorei de saudades sem você aqui. Minha vida vai e cada vez você mais longe. E o tempo não passa sem você aqui. Bora, Alexandre! Se compara a ti. Eu nunca amei alguém assim. Sem esse amor, não sou nada, sou ninguém. Ah, eu nunca vou te esquecer. De fotos e lembranças, tô tentando viver. Eu choro toda vez que alguém pergunta ou comenta de você. Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei. Chorei de saudades sem você aqui. Minha vida vai e cada vez você mais longe. E o tempo não passa sem você aqui. E hoje eu chorei, chorei de saudades e chorei, chorei de saudades sem você. A vida vai e cada vez você mais longe. E o tempo não passa sem você aqui. E hoje eu chorei. É paixão, velha doida. Dança. Chega, Fábio! coração foi ele. Vejo um dia sem você estar tão presente que eu só te evitei. Do outro lado as coisas mudam com o tempo e eu não vivo sem você. E agora você diz pra pra te ter aqui comigo, pra fazer o nosso amor reviver. Não se perder. O que é preciso pra te ter aqui comigo e a velha chama reacender. É a Fábio Júnior e companhia pra você. Agora é pra dançar gostoso. Chama sua esposa e vem curtir. Oi, paixão. E agora você diz pra mim, oh, oh, que já não é bem assim. Oh, oh, já está tão perto. Entendo o que é preciso pra te ter aqui comigo, pra fazer o nosso amor reviver. Pra te perder. O que é preciso pra te ter aqui comigo e a velha chama Júnior Guparinha, Bolinha Bastidão. Thank you. noturno quer ser meu par. Procure entender porque eu sem você já não durmo, nem sei voar, que sonha viver. Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo. Só você, yeah, yeah. E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, todo o tempo inteiro. Só você. Todo dia eu quero, todo dia eu espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo. Só você, yeah, yeah. E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, todo o tempo inteiro. Só você. Meu amigo Giovanni, aquele abraço. Alô, Patriane. É hoje a festa pra você curtir. Vamos embora. Bolinha batida. É massa. É 10. Santos apaixonados. Seus efeitos ainda dominam em mim das lembranças. Tão me distancio do fim da batalha. Travado em tentar te esquecer. Te vejo nos meus sonhos, te devolver do céu. E tu sentou na boca o gosto do mel que eu sentia. Sempre viu, beijava você. Só sei que esse romance ainda vive em mim. O efeito do teu beijo me deixou assim, assim. Preciso de um remédio que cura essa saudade, que diminua a dor que no meu peito invade. Preciso de um antigo que sabe esse amor, que tire dos sintomas que me causam dor. Eu não sei mais o que vou fazer, se pra curar o meu remédio é você. Ao vivo! Aqui no Riva Capoteua, é sucesso pra você. Seus efeitos ainda dominam em mim das lembranças. Ei, Badá! Estacinho do fim da batalha, travado em tentar te esquecer. Te vejo nos meus sonhos, te devolvendo o céu. Em tu sinto na boca o gosto do mel que sentia. Sempre que eu beijava você. Só sei que esse romance ainda vive. O efeito do teu beijo me deixou assim, assim. Preciso de um remédio que cura essa saudade, que diminua a dor que no meu peito invade. Oh, invade o medo de esquecer. Yeah, yeah. Preciso de um artista que salve esse amor, que tire dos sintomas que me causam dor. Eu não sei mais o que vou fazer. Se pra curar o meu remédio é você. Oi, paixão. Oi, sofrência. Segura. Vamos dançar aqui ao vivo, menino. Aqui a sofrência não para. Gravando ao vivo, segunda parte. Alô, como é que você está? Sei que são 2 da manhã, tá tarde demais, decidi ligar. Sei que está namorando, parece estar feliz.

cachorro. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem. Mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar e até ficar no soro. Mas essa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Aquelas noites de amor, diz agora o que dá pra fazer. Se a saudade só faz maltratar, meu coração aprendeu a chorar. Não consigo ficar sem te ver, preciso de você pra viver. Então liga pra mim, que eu vou te buscar. Fora do país, em qualquer lugar eu vou. Eu vou correndo te buscar, vou te levar pro Sonoras. Te diz Daniel que vai tocar. Eu vou correndo te buscar. Não demore, quero seu amor. Vem me levar pro Sonoras. Diz Daniel quem vai tocar. Vou te levar pro Sonoras. DJ Daniel quem vai tocar. Eu vou correndo te buscar. Fala meu parceiro Júnior. Fala garoto. Mesmo longe de você, não consigo esquecer daquelas noites de amor. Diz agora o que dá pra fazer. Se a saudade só faz maltratar, meu coração aprendeu a chorar. Não consigo ficar sem te ver, preciso de você pra viver. Então liga pra mim, eu vou te buscar. Fora do país, em qualquer lugar eu vou. Sonoras, o DJ Daniel quem vai tocar. Eu vou correndo te buscar. Não demore, quero seu amor. Vem me levar pro Sonoras. DJ Daniel quem vai tocar. Eu vou te levar pro Sonoras. Eu vou correndo te buscar. Vamos unir com Palinha, Bolinha, Bastidão. Produções DJ Rafael MP. Bora, Bolinha! Se encontrou. E no segundo instante eu vi que era você. Eu já te amo tanto sem te conhecer. E aqui nos meus sonhos você era linda. Eu somente é mais linda ainda. vida. Nosso amor veio de outras vidas. Eu vou chamar mais outras vidas que verão. É aqui você nasceu pra ser minha. Vamos dividir uma latinha. Numa cama dormir de coxinhas. Deus abençoou a nossa união. E os anjos cantam nosso amor. Oh, oh. Ao vivo. Eu no primeiro instante tudo que era amor. No momento em que a gente se encontrou. E no segundo instante e que era você. Já te amo tanto sem te conhecer. E aqui nos meus sonhos você era linda. Ver somente é mais linda ainda. O nosso amor veio de outras vidas. Eu vou chamar mais outras vidas que irão. É que você nasceu pra ser minha. Vamos dividir uma casinha. Uma cama dormir de coxinhas. Deus abençoou a nossa união. E os anjos cantam nosso amor. Tamara e Saldi, Bolinha Batidão, Fábio Júnior e Companhia. É a moral. E aí, bebê, foi? Tô pronto. Galera, gente boa com a gente, muito obrigado. A presença de cada um de vocês aí. Fique à vontade, a gente vai tocar vários ritmos pra você. Chame sua dama, sua esposa, namorada e vem dançar com a gente. A onda é legal até o alto amanhecer. É isso, Bolinha? Com certeza. A gente quer mandar um abraço especial pra galera que veio fugida lá de Moaná. A gente não pode falar o nome porque vai sair na gravação do CD aqui, viu? DJ Rafael MB tá gravando, né, Fábio? Tá gravando ao vivo, segunda parte do sonho. Tuas pernas de laço, meu corpo eu entrego. Ardente como fogo, metendo a neve. E sendo de um pensador. Antigo moderno, é verão, é inferno. Brilha no pé, todo mundo inverso. Se o mundo gira, respire o amor. Nós somos um mundo, eterno amor. Nós somos um eterno amor. O destino revelou um dia. Se não revelou um dia eterno, eterno. Chama aí a paraense. O nosso romance nunca vai acabar. Começou um beijo, sobre a luz no ar. Me tirou os pés, o chão me queimou. Eu procurei o teu sabor. Tuas pernas de laço, eu tô com jeito todo especial. Amor, amor, estou sozinho, chorando, esperando você. Te amo com todo carinho, do jeito todo especial. Amor, amor, estou sozinho, chorando, esperando você. Vem ver como é o amor no coração escondido. Depois, se um dia chegares a amar, mas saberás que o meu sofrimento. Será que vai? Vem ver como é o amor no coração escondido. Depois, se um dia chegares a amar, mas saberás que o meu sofrimento. O sofrimento. Se quiser, sou tudo que um homem dá pra uma mulher. Eu sei que sempre faz é mais feliz, feliz. Para amar, eu faço daquilo que você quiser. Sou tudo que um homem dá pra uma mulher. Eu sei que sempre faz é mais feliz, feliz, feliz. Segura, Badá! Alô, Pena! Galera da Casa Pacheco com a gente, vamos, Giovanni! Te amo com todo carinho, fazendo todo especial. Amor, amor, estou sozinho, sangrando, esperando você. Te amo com todo carinho, fazendo todo especial. Amor, amor, estou sozinho, sangrando, esperando você. Vem ver como é o amor no coração escondido. Pois em um dia chegares a amar, mas saberás que o meu sofrimento. Vem ver como é o amor no coração escondido. Pois em um dia chegares a amar, mas saberás que o meu sofrimento. Sofrimento. Para amar, eu faço daquilo que você quiser. Sou tudo que um homem dá pra uma mulher. Eu sei que sempre faz é mais feliz, feliz, feliz. Para amar, eu faço daquilo que você quiser. Sou tudo que um homem dá pra uma mulher. Eu sei que sempre faz é mais feliz, feliz. Joga pra cima aí! Simbora, parceiro! Abraçar com muito carinho meu amigo particular Sargento Bates. Alô, Sargento! Um abraço, garoto! Simba, simba, simba! Bates, fala, meu amigo! Você chegou em mim, tirando a minha solidão. Teu jeito astral, tua pele sensual, iluminou meu coração. Nego lindo, como eu te quero. Te amo, te adoro, te espero com todo o meu coração. Oh, nego lindo, eu te desejo. Teu beijo abraça minha boca, me aquece, me dá prazer. Abraço, amigo Rani. Alô, Dilon. Oh, nego lindo, como eu te quero.

descendo o rio a remar. Chocado virou, vem ligeiro, remando sem parar. O seu cano verde, vou ver ligeiro, remando sem parar. Remando eu vou pra ver o meu amor. Remando eu vou pra ver o meu amor. Descendo a Amazônia, do Paraguai, aí eu digo amar. Fazendo Arapari, no Tapajós e o Tapajás. Alô, Sargento, um beijo, parceiro! Muito obrigado pelo carinho, Dona Maria. Valeu! Simba, simba, simba, simba, simba, simba! Que é do meu filho? Dona Maria. Chega já aqui! Primeiro mundo, canção eu canto pra você. E nos anima e nos dá prazer. Sua presença nos faz feliz. Eu falo número um. O teu sorriso é nossa alegria. Ele te contagia e agradece mais demais. Seu corpo suado rodando o salão, curtindo com a gente esse som, que seja eterno a nossa união. Subindo e descendo os rios pra te ver dançar. Banda que a ferrada, melodia no ar, no ar. Fábio Júnior esfria, olha a bastidão. O Arley no teclado, Jaqueline no ar, no ar. Eu nunca pude imaginar o fim do nosso amor. escondidinho no seu coração. Mas você não me olha mais, não me dá mais atenção. Oh, eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não. E acho que perdi o seu amor e não sei mais como encontrar. Como é complicado a gente amar. E eu gostei mais do teu sabor e eu consigo mais do teu calor. Agora eu não sei não, eu não sei não. Alexandre! O homem é bom! O homem é espetacular! Alviva! O homem é bom! O homem é espetacular! Viva o balão! Eu acho que perdi o seu amor e não sei mais como encontrar. Como é complicado a gente amar. Eu gostei mais do teu sabor, eu gostei mais do teu calor. Agora eu não sei não, não sei não. Agora eu não sei não, eu não sei não, sei não. Agora eu não sei não, eu não sei não, sei não. Festividade do glorioso São Sebastião, ano 2016, Rio Acaputeu. Alô, dona Maria Bravo! Maria Bravo! Não sei falar. Nós não sei qual será a sua reação. Pode machucar. Eu sei que sou tímido, encabulado. Não sei encarar a situação. Se você me olha, eu olho pro lado. Coitado do seu coração. E bem que queria ser um cara pra frente e ter os meus pés no chão. Olhar pra você de repente, falar lentamente da minha paixão. Mas puxa vida, alguém me faça um favor de falar tudo que eu decorei. Oh, meu Deus do céu, mas que diabo de amor é esse que eu arranjei? Já que não tenho coragem de falar, esse é o meu amor, venha me obrigar. Só assim eu posso te dizer tudo que eu sinto por você. Se por acaso te interessar, me dê um sorriso e vamos dançar. E desde que eu te mando esta canção, mando teu ouvido direto pro teu coração. Fábio Júnior e companhia, Bolinha Batidão, Acaputeu, pai. E bem que queria ser um cara pra frente e ter os meus pés no chão. Olhar pra você de repente, falar lentamente da minha paixão. Mas puxa vida, alguém me faça o favor de falar tudo que eu decorei. Meu Deus do céu, que diabo de amor é esse que eu achei? Já que não tenho coragem de falar, esse é meu amor, venha me obrigar. Só assim eu posso te dizer tudo que eu sinto por você. Segura a cara de terça, me dê um sorriso e vamos dançar. E desde que eu te mando essa canção, do seu ouvido direto pro seu coração. Coração, coração, yeah. Coração, coitado. Pois essa tem um leilão, Fábio. Preparação pro leilão. Nossa vida, pai! Depois de tanto tempo que a gente não se vê, eu descobri essa paixão ardente por você. é que eu te amo. E o meu amor é todo seu. Quando o amor renasce assim, não dá pra controlar. Diga o que você quer de mim, eu tô pronta pra te dar. O meu amor, meu amor, o meu amor é todo seu. Paixão ardente por você. Agora o que posso falar pra convencer você é que eu te amo. E o meu amor é todo seu. Quando o amor renasce assim, não dá pra controlar. Diga o que você quer de mim, eu tô pronta pra te dar. O meu amor, meu amor, Batidão, Fábio Júnior e companhia. Daqui a pouco a gente volta. Vamos ter leilão, Fábio Júnior. Produções DJ Rafael MBB.